de pressa que eu nem vi. Só me recordo os fatos das antigas que já vivi. Observa essas boas, nada fato, mano, como era bom. Tipo quando a rapa da quebra saía pra curtir o som. Mando pés no ouvido, mano, unido na maior. Ao som do bom me acompanhado no embalo do gorão. Se liga só, ó, só era alegria. Os mano e as minas brincando sem briga. Mas aí o tempo passou e tudo acabou, só restando lembranças. Principalmente daqueles que se foram, deixando como heranças somente saudades, e que saudades. Tipo Xandão e o Marco desfalcando o nosso time da periferia. É foda chegado, tem que matar a saudade somente nas lembranças. Num álbum de fotografias, colocando em jogo nossa alegria. Quem diria que um dia a lágrima ia descer por alguém que não fosse da minha família. Mas que nada, vocês, se for irmão pra mim, eterno até o fim, eterno até o fim. Tudo mudou, o tempo passou, você ficou pra trás. Restando lembranças, saudades dos verdadeiros amigos da periferia que não vejo mais, não vejo mais. Tudo mudou, o tempo passou, você ficou pra trás. Restando lembranças, saudades dos verdadeiros amigos da periferia que não vejo mais, não vejo mais. Mortes rotineiras cada vez mais constante. Quebrada dia a dia, cotidiano, verdadeiro bando. Bando distante da paz, é tantas pilantras de logo do inveja. Ambição, traição, espanado na quebra por todos os lados. É vários chegados, já foram jogados, executados. Acorde pra vida, cara, olhe bem o que acontece. As tretas são diferentes que felizmente procede. São vários chegados envolvidos em delito, tráfico, armamento pesado. Passa, passa, vai sendo enterrado. Difícil conter a saudade, somente tristeza ao lembrar. Nos reúne só na alegria, pátria em cada. Usa massa nas minas, se os caras não embaçar, tem dois e nós vamos fumar. Tudo mudou, o tempo passou, se ficou pra trás. Essa sempre lembra o saudade dos verdadeiros amigos da periferia. Ei, não vejo mais, não vejo mais. Tudo mudou, o tempo passou, se ficou pra trás. Essa sempre lembra o saudade dos verdadeiros amigos da periferia. Ei, não vejo mais, não vejo mais. Se o tempo passa, as lembranças no peito da passa. Mas o tempo passou, nunca é tarde pra relembrar o amor. Somente saudade dos manos, firmeza que restou. Mas aí, muito amor. Lembrança dos irmãos que na quebra ficou. Muito amor, muito amor. Tudo mudou, o tempo passou, você ficou pra trás. Era só lembrança, saudade dos verdadeiros amigos da periferia. Que não vejo mais, não vejo mais. O tempo passou, você ficou pra trás. Essa sempre lembra os saudades dos verdadeiros amigos da periferia. Que não vejo mais, não vejo mais.